Tem mais uma, Bergão! Voltei! Diferente não estranho. Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior. Fez eu vender meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor. Mas deu em nada, aquela ingrata quase fez o vaqueiro sofrer. E vai pensando aí que de amor eu vou morrer. E selo o meu quarto de milharia, avisa a mulherada que eu voltei pra vaquejada. Nunca mais sofro de amor, é da boiada pra balada. Eu voltei pra vaquejada. E selo o meu quarto de milharia, avisa a mulherada. Subir a cena!